controle, muito bom dia, o 355 no 4 transfere na pessoa. Tangará 1935, bom final de semana, senhor. Tá, 313. 313. Valeu. O controle de Salvador, bom dia, tá 3123 decolado na sua escuta. Precisa da El, possibilidade de coordenar 10, senhorita, então Leda. Leda, obrigado. Vamos lá. Thank you. 435, bom trabalho para 3179. Controle Salvador, bom dia, é o TAM 3179. Quatro zero nada é uma possibilidade de voar de Fidesz. Vida autorizada, Salvador, bom dia, Rio 5973, decolado.